6649. Vou objeto 6749 ao solo. 6749, por gentileza, tem estimado para o pushback? Não copiei. O Alfa X-Ray Echo tem condições de, em 5 minutos, já estar tá parqueado no 01? Positivo, positivo. Está livre então até o 01, agilizando o Alfa X-Ray Echo. Ok, sim, segurança, no quadro principal. Bom dia, WebJet 717, presidente Mono Zero, autorização para o Galeão, informação hotel. 5717, Galeão, confere. Corrigindo, informação, curso hotel, confere. Galeão 340, pronto para cópia. Afirmo, senhor. Webjet 5717, autorizado Galeão, nível de voo 340. Decoda 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pezulu 10 até a posição SMAP. Após conforme a rota do plano. 5530 no transponder, o controle 120.8, Webjet 5717. Autorizado Webjet 5717, o nível é o 340, decolando da pista 10 com a primeira curva à direita na saída da El Leda Bridge, Upper Zulu 10, SMAP. Aciona 5530, 1208, é o controle Webjet 5717. Correto, portão 10, após quando pronto. Portará pronto o 5717. Alfa de Jet 6749, gate 2, sente da hotel para pushback acionamento. Coordenação aqui de solo, assim que o reboque da Azul finalizar sua direita no 01, está livre o 6749 do objeto 02 ao portão. Após o reboque da Azul à direita, está livre o 6749, vamos chamar a Azul. Bom dia, o Alfa X-Eco. Salvador, Rio 9645, transfere, sempre na informação, hotel. Rio 9645, bom dia, o senhor identificação, desce a 2 mil pés. Proa de Duna, ajuste 1014, reporte localizador. Proa de Duna, 1014, 2000. Pushback, acionamento, objeto 5717 no gate 10. Coordenação aqui, pressão, reporte para o táxi, portão 10, 5717 da Webjet. Autorizado, 5717 no 0, reportado a táxi. Solo Salvador, Webjet 6749, para o táxi POB 147, autonomia 4 horas, alterna Galeão para o táxi. Estimativa Webjet 6747, via Índia, reporte pronto no ponto espera, altímetro 1014. Via Índia, reporteira pronto no ponto espera da 10-6749. qual a informação em curso, seu hotel, para a cópia 10895. Torre Salvador, Webjet 6749, pronto no ponto de espera da 10. Webjet 6749, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 040 graus, 02 nós, pista molhada. Autorizado a alinhar e decolar, pista molhada, 6749. Confirmei o pátio, a pista que decola. Afirmativa, intenção Serra Brava de Leti Delta, 105, mais dois minutinhos para a cópia. Para o táxi, o Webjet 5717 com 118, 3 horas e 40, alternando com fins. O 5717, autorizado o táxi via pátio Índia até o ponto de espera da pista no 0, reposto quando pronto no ponto de espera, altímetro no 0, 1-4. Pátio Índia reportará no ponto de espera da 1-0, ajuste no 0-4 do 5717. O Objeto 6749-04 decola, chama o controle 120-8, bom voo. 108, bom dia. Mike Ecoalfa, pronto, cópia. Mike Ecoalfa, Salvador para Serra Bravo, Juliette Delta, 105 é o nível. Decola da 17, primeira curva à direita, restrito 1.000 pés no corredor Axé até o farol da barra ou liberação do controle. Assim que liberado pelo controle, rota direto Ilhéus, após DCT Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. 5523 no transponder, o controle 120-8, Papatango Mike é Alfa. Partida bata, reposte quando pronto para o táxi, o Mike Ecoalfa. 517-17-0 da 10, pronto. Alinha e mantém, cabeceira 10-57-17 da Webjet. Alinha e mantém na cabeceira 10, Webjet 57-17. E 9645, chama em torre, 198 decimal 95, bom pouso. 198 Controle 6749, efetuando um pequeno desvio à esquerda, liberar formações, em seguida vai retomar por hoje da Elf. Entendi. 9645, bom dia, o time Trilano 014, reporte passando a marca do externo, baixado e travado. Estamos no externo, baixado e travado, viu, 9645. Para informação, negativo chuva sobre o campo, porém a pista ainda se encontra molhada. Jet 5717, autorizado a decolagem, pista 10, vento 030 graus, 03 nós, pista molhada. Vivo decolagem, objeto 5717. O 6749 chama o centro Recife, frequência 125 décima 1, coordena diretamente com o centro. Bom voo. Obrigado, bom feriado. Igualmente. 1208, boa. Rio 9645, baixou travado. Baixou, travou, Rio 9645 e passou o externo. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 040 graus, 03 nós, pista 10 molhada. Prato, de pouso, Rio. 9.45, copiou? Afirmativo, baixar travado, livre pouso. 579 decolou, saída da EL. 5717, bom dia, contato radar, sua nível 340, saída da EL. 340 na da EL, Webjet 5717. Controle 5717. Yep. Possível dar presente Dael ou Leda, senhor? Dael, autorizado. 5717, autorizado, dá presente pro de Dael. 5717. 9645, no sol aos 11, ao liberar, 30 táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, quando lá tentamos sinalizador, Rio 9645. Ok, ao liberar, Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 9645. Marque com Alfa, reporte no ponto de espera, altímetro 104.